Em que é que consiste este projeto? Isto é um projeto do Instituto da Droga e da Toxicodependência a nível nacional. Teve o início ano passado em vários distritos do país, porque em Braga este ano está a ser executado pela primeira vez. Estamos um bocadinho a executá-lo de forma a título experimental, para ver como é que ocorre, isto é para ter continuidade, quer na recepção ao caloiro, quer no próximo ano, novamente, na altura das festividades académicas. Consiste não numa questão de prevenção, mas numa questão de redução de riscos, isto é, concentramos a nossa intervenção em quatro substâncias, dando maior ênfase ao álcool, depois a cannabis, o ecstasy e a cocaína. O projeto convidou a Juventude da Cruz Vermelha, porque já temos uma experiência de trabalho com a Juventude da Cruz Vermelha. E porquê inserir a Juventude da Cruz Vermelha num projeto como este? A Juventude da Cruz Vermelha, sendo um setor juvenil da organização humanitária que é a Cruz Vermelha, tendo preocupada a vida, a saúde e a dignidade da pessoa humana, interessamos-nos particularmente a uma área que é a área de educação e promoção da saúde. Nesse sentido, já desenvolvemos, como a Manuel havia dito, dois projetos de prevenção do consumo de substâncias psicoativas. Um, claramente, do álcool, que é o projeto Copos Quem Decideste Tu, que é um projeto de âmbito nacional, dirigido para um público pré-universitário, onde, com voluntários, vamos a várias escolas secundárias passar a mensagem de não temos nada contra o álcool, no entanto, a decisão é individual. Cada um de nós deve saber quais é que são os nossos limites e até onde é que podemos beber uns copos e até onde é que, se calhar, já não é saudável, já não é eficaz, já não contribui para aquilo que é o nosso objetivo inicial, que normalmente é o divertimento, por isso é que bebemos uns copos, não é? E, portanto, trabalhamos um bocadinho com isso. Depois temos outro projeto, que é o Mais Atitude, que trabalha no âmbito da prevenção de substâncias psicoativas, o álcool também, o tabaco, o cannabis e o MDMA, que é mais conhecido como pastilha, não é? E, portanto, aqui é para um público mais jovem, estamos a falar de 4 EV23, estamos a trabalhar numa lógica mais de promoção de hábitos de vida saudáveis, que são normalmente contrários ao uso destas substâncias, e, portanto, acho e penso que foi por isso que fomos convidados pelo IDT para ter esta intervenção no meio mais universitário. Nós já tínhamos pensado de ter um bar saudável, um bar sem bebidas alcoólicas, no âmbito do Copos Quem Decideste Tu, durante estas festividades e o enterro da gata. Nesse sentido também, quando a Manuela lançou o convite, nós acedemos de imediato, dissemos que sim e que estaríamos disponíveis para abordar outros parceiros, envolver aqui também o próprio Governo Civil, a Autarquia, envolver o Instituto Português da Juventude, envolver a Associação Académica, envolver todos os parceiros que me parece que faz sentido num projeto desta dimensão e num projeto que tem estes objetivos, que é, como a Manuela disse, não de prevenção, ou seja, não vale a pena estarmos aqui com ilusões de vamos prevenir o consumo, não é isso. O que nós vamos é, ok, a malta está cá, vai consumir, sabemos à partida que consome, no entanto, que evitem os riscos, ou seja, evitem comportamentos sexuais de risco, evitem a condução sob efeito do álcool, evitem misturar substâncias. Muitas vezes não temos consciência de que o álcool é uma droga depressora, de que o ecstasy é uma droga estimulante e de que esta mistura vai ter consequências nefastas para o longo da nossa vida. E, portanto, às vezes é um bocadinho passar esta mensagem à malta, olha... De que forma é que pretendem sensibilizar os mais jovens, uma vez que não é um público propriamente muito fácil de aceder? Nós compramos notas de 5 euros, distribuímos às pessoas e, obviamente, tem que ser através da relação. Ou seja, não há outra forma de fazer isto com malta nova. Ou seja, conhecendo um bocadinho, falando um bocadinho... Aos poucos tentar aproximar, mostrar que nós não temos nada contra o consumo do álcool, que nós próprios também consumimos os nossos copos. No entanto, fazer sentido de que passar esta informação, ou seja, o próprio profeta em si já tem esta informação, sensibilizar, dizer, olha, vê lá, estás no álcool, vai misturando com uma vida não alcoólica, vai comendo qualquer coisa, vai, se, olha, já estás com 0,5, já estás com mais 0,5, não pegues no carro, deixa-o ficar aí, vai no autocarro, ou seja, com coisas assim muito, muito simples, não vale a pena, não há outra forma de fazer isto com os jovens, não é? A Manuela, quer acrescentar alguma coisa? Não, o David penso que falou no essencial, é de facto que não estamos aqui para passar mensagens moralistas, nem a questão do não, mas sim tentar atenuar e reduzir os riscos, como o David já disse, quando eles estão a consumir ou estão a misturar substâncias. Sem dúvida que a aposta foi na relação de proximidade e na relação de pares, daí termos dado uma pequena formação a um grupo de jovens voluntários que se vão diluir aí pelo recinto em grupos, fazer uns giros e tentar exatamente estabelecer uma relação, estabelecer um pequeno diálogo com jovens que estejam interessados em ouvir e que estejam interessados em ficar com algum tipo de informação que temos para deixar, que não é para ler naquela hora, mas dizemos guardem, leiam amanhã, vejam depois. Se tiverem mais alguma dúvida, temos o nosso espaço chill-out, também tem lá técnicos do Instituto da Droga e da Toxicodependência que os podem elucidar melhor ou dar algum apoio, também tem os colegas da Cruz Vermelha, procurem-nos, pronto, é mais neste sentido. Estamos a falar de projetos que envolvem jovens e a Juventude da Cruz Vermelha está envolvida nisto, mas há alguns projetos direcionados para pessoas mais velhas ou para camadas com idades superiores? Ou... Estamos a falar de projetos de prevenção, geralmente os projetos de prevenção relativamente ao consumo de substâncias psicoativas são essencialmente direcionados a jovens, sem dúvida. Também temos alguma atividade relativamente à formação de professores, a formação de pais. Aí já é a parte mais adulta que me está a perguntar. Apostamos muito na formação de professores, na formação de pais, na formação de auxiliares de ação educativa. São essencialmente a nossa população algo relativamente a projetos de prevenção nesta área.